uma loira ao telefone. Olha, seria possível falar com a dona Marta? É a própria! Ah, dona própria, seria possível falar com a dona Marta? Tan, tararara, tan, tan. Desculpa.